Eu tava dando passo pra ele, eu vou Paredes 2231, na linha de decola Sistema 0, vento 200 graus, 07 nós. Linha de decola 102, 231. Passarei 2231, decolado 107, no controle em 199, decimal 8, bom voo. Controle agora 198-2231. Sul Salvador, boa tarde, outra 3894. Vai passar onde a serra, baixo pra baixo. 3894, boa tarde, 200 graus, 100, pouso autorizado, pista 10. Tive pouso na pista 10, tem 3894. Aliás, manter pista 10. Manter 10. 3894 aos 15 no solo, direita 1211. Azul 6973, decolagem autorizada, pista 10. 190 graus, 08 nós. Decolagem 6973. 6973 ao 18, controle. Tá, se for ligado, vamos falar. Salvador, boa tarde, Gol no 645, vai passar Índia, Sierra, embaixo e travando. 645, pouso autorizado, pistão no 0, 190 graus, 089. Autorizado, no 645. Salvador, é possível brilho 2 no papi pro Gol no 645? Papi, eu vou tentar coordenação com o infraero, que tá remoto, ok? Tá bom, amigo, obrigado.